acordo, tomo meu café, folheio uma revista, olho pela janela, ligo o rádio, ouço uma música, notícias. Na frente do espelho, limpo-me. Depois do trabalho, estou de volta. Eu, minha cadeira, minha revista, minha janela, meu gole de café. Agora não preciso do espelho, estou em casa. Entrego-me sonolento a meus sonhos.